www.psycooficial.com.br, o site oficial do Arrocha. Alô, é da rádio. Toca aí uma música que fale de amor. Por favor, toque agora. E ofereça minha ex-mulher que ontem me deixou. Espero que ela me entenda que se esta vez foi por erro meu, eu sei. Eu sinto o coração batendo forte. Estou entregue à minha própria sorte. Quero que a música desperte dentro dela o amor que não morreu. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Alô, é da rádio. Toca aí uma música que fale de amor. Por favor, batendo forte. Estou entregue à minha própria sorte. Quero que a música desperte dentro dela o grande amor que não morreu. Alô, vai! Alô, é da rádio. Toca aí uma música que fale de amor. Por favor,